Eu sou a Magniforme, se o senhor demorar um pouco aí pra decolagem, vai ter que aguardar, tem um lago em direção na sequência pra pouso a 10, ok? Fuca, transição Alfa Romeo Uniforme, no nível 190, decolada 10 esquerda após decolagem, 5546 código, 119.8 controle. Prossiga. Eu posso passar para a torre? Está compartilhada a tua frequência. Sente o 359, complete a aproximação, torre 10895. 10895, senhora. Obrigado aí. Dá uns 10 de pés aí. Sente. 312, confirme também com o Chiado a frequência do controle? Afirmativo. 2 para 1 na sua. Com o Chiado de fundo. Gente, grato pela informação, reduzindo agora 2009, desça para 2.000 pés, autorizada final do MS X-Way, você na linha 312. Reduzindo 2.00, está autorizada X-Way, vou estar estabilizado na 1.0, linha 312. Controle autorizado de final, só vou confirmar a sequência da torre, qual é? 118.95. Ah, 118.95, obrigado. Controle Salvador Cordial, bom dia, esse é o Papapá Uniforme, Magniforme. Papapá Uniforme, Magniforme, na saída Momo, sua para o nível 260. Na Momo, 260 Uniforme. Fala Maria, tanto o controle quanto a sua frequência também está com forte chiado. Confirme? Chiado na frequência, score. Sente o TAN 3859. A torre, o Mike Eco Delta, 1 milha da cabeceira 97. Mike Eco Delta, livre pulso, cabeceira 97, vento variável com 3 nós. Autorizado 97, Mike Eco Delta. TAN 3859, check 3. Machado travado, agora o chiado melhorou um pouquinho, assim fica insuportável. TAN 3859, livre pouso, pista 90, vento variável com 3 nós, informa o tráfego à sua esquerda, um circoise que está tentando pouso pairado, cabeceira 197, não interfere com o seu pouso. Ok, 3859. Zulu Tango Lima, serviço de formação de voo e alerta, prossiga visual para a Feira de Santana, reporte para a descida, no momento nenhum tráfego no setor a informar. O Chané 6312, controle. Na escuta 6312. Confirma agora como recebe o controle. Melhorou, senhora Vista. Tá agora 5x5. Gente, grato. De novo. Salvador, bom dia, TAN 3304. Vou passar aqui para a nossa parte técnica, a frequência deve estar com algum problema, precisamos zerar o equipamento aqui, o microfone, mas pelo visto a frequência, alguma interferência, alguma rádio pirata. Pode ser. 6312, complete aproximação com a torre, agora 118.95. 1-9-8-9-5. 1-9-8-9-5, confere. Integrado. Gol 9083, chame to... correção, chame tanto Recife, 3325, alterno 3395. 3395, papai uniforme, Mike uniforme, confirme como recebe o controle. 5/5. Salvador, bom dia, Xané 6312, estabilizado e aliás, dá 1-0. Xané 6312, continua a aproximação, reporte quando baixar a travada. Continua a aproximação para 1-0, Xané 6312. TAN 3859, solo 4-0, direito 121, decimal 9. Direito 219, TAN 3859. Ele prossiga. Ok, ainda... paciente, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga no retorno. Teremos em mais 3 minutos um Papa Alfa 32, próxima rotatória em aproximação para Salvador. Fique atento. M312, cheque trem. Chat checado e travado, sinal estabilizado, o 6312. Puxando M312, ele veio pouso, pista 90, 10200 graus com 4 mais. Autorizado pouso 90, assinando M312. Apresenta para Luiz. Você parou de falar, ficou um ruído muito forte. E no momento também o Vitor Bravo disse atingindo a posição parede. Gente, graças pela informação, vou na proa da rotatória Vitor Bravo Isque. Caso fique sem contato com o controle, já alterne torre 10895. Inicialmente não mantém a minha frequência até a rotatória. Sim, Matilde, até a rotatória 1098 após o torre 1895. De Alfa com número 2. O ajuste 1016, estou indo no 8.95, portanto 3179. Chilete, meu? Para seguir. Reclamação 2945 limpa, ok? Gente, vamos trocar a frequência aqui para ver se melhora. O Mike Juliette Romeu, inicialmente ainda mantém essa frequência, aguarde. Vai mantendo, Romeu, graças. Do 11 pro 10, é isso? Critério Zulu Tango Lima e o tráfico no setor a informar, o Zulu Tango Lima. Autorizado início, reporta finalizando. Golf, Oscar Novembro. Uniforme Mike, uniforme controle. Na sua escuta. Poderia trocar a frequência para 129.45 para um teste, por favor? 2945. Estou bravo, isso que chame torre, 118.95. 118.900, já. O Mike Juliette Romeu tem condições de mudar para 129.45? 129.45, é para trocar? Afirmativo, para fazer o teste. Dá, tu vai trocar. Na boa, tá pra oi. Se é o reboque, eu vou terminar. Juliette Romeu, confirma como recebe o controle. Paulo Salvador, 6312, levando a sua escuta. 6312, Alfa. Aguarda antes da Juliette, inicialmente vai manter a posição, seu portão 05. Inicialmente não, táxi lento, a aeronave da TAM já está iniciando o táxi, a segunda aeronave da TAM vai ingressar via Juliette, só vai seguir a aeronave. Gente, a Alfa observa na Juliette para 0563, 1B. Gente, 1895.016 o ajuste. 3859 ingressa a Juliette, portão 04. 74-3259. Oxinei 6312, segue a aeronave da TAM, seu portão 05, táxi normal. Gente, Alfa, Juliette, normal para o 05, segue a TAM 6312. Nossa. Afirmativo, 119-8. 098, grato, bom dia. 6225. 02, aguarde, corpo. Já superou o seu tráfego, Mike Juliette Romeu, frequência livre para o ponto. Sim. 320, saída árvore. saída Arbor 320, por gentileza, decolar com Recife, quando possível, direto a Pino. O 6225 atualizado direto Elefa e mude a frequência agora para 12945. Voando Elefa 12945, 6225. O T3179, bom dia, está pronto, T3179 ali, mantém cabeceira 190. Mantém 190, 3179, tá? Bravo Whisky, livre pouso, pistão 7, o vento 160 graus, 05 nós. Whisky, baixa, trem. Número Oscar, meu aguarde, copa número 2. Afirmativo, mais 30 segundos, a aeronave já está parqueando no 10, após o parqueamento, o senhor vai iniciar, aguarde. Índia November Alpha, pronto, copa. Desabou o local Salvador-Salvador, corredor Axé, depois de Caixa Pregos. Recola da 17 direita, ingressa no Axé, 1000 pés. Transponder padrão 0171 e controle 129.45. De Salvador agora 10 no meio. Uno 18.95 para acionamento e táxi, Índia November Alpha. Já 225, confirma como recebe o controle. 6225, recebe 5/5, alto, limpo e cristalino. Confirmando o Golf, eu acho que a November já finalizou o reboque. November, o Golf, eu acho que a November já finalizou o reboque. Finalizado, obrigado, Azul 4299, livre acionar, pushback, coordenação, solo e freio, chama táxi. 8, confirma intenção de bate. Certo. Gente, Vitor Bravo Whisky, autorizado backtrack, táxi via pista, reporte livrando na 735. November Oscar Romeo, autorizado voo local Salvador-Salvador, corredor Axé, decola da 17, direita após decolagem, ingressa no Axé, 70 mil pés, transponder 0112 e o controle de saída em 129.45. T3179, decolado aos 49, controle em 12945. 12945, controle agora. Obrigado, bom dia, o 3179. Papá Romeu, Oscar, Papá Alfa, na escuta pra copa. Mando vai a 500 pés ou a 1000 pés? O Vitor Bravo Whisky, frequência livre ou estaciona? Corredor forte até 20 milhas. Decolada 17, esquerda após decolagem, após corredor forte, restrito no 1000 pés. O transponder 0175 e o controle de saída 120, correção 129.45. Confirmando o pátio, Oscar Papau. 0175, código, Oscar Papau. Papá, Papá Novembro, Oroscar Romeu, prossiga. Esquerda após decolagem da 17, ingressa no forte. Acione o código 0175, controle de saída 129.45 e torre 1895. Oscar Papa Alfa. Autonomia 5 horas, 4299. Autorizado até o ponto de espera, vem de óculos, ponto de espera, torre no noite, desse 195, ajuste 10 no meio. As capas papo, poderia repetir o cotejamento? As capas papo, não escuta? Repetir o cotejamento? Comando Oscar Paparal, vai curvar esquerda após decolagem, esquerda após decolagem. Ingressa no corredor forte, 1000 pés, restrito até 10 mil. 0175, código, controle de saída 129.45, torre 1895, 118.95. Aguarde. Oscar Papa Alfa, prossiga com cotejamento. Funcionamento intacto, torre em 118.95, Oscar Papa Alfa. Tuno 99, pronto, cópia. Tuno 99, conforme o briefing da defesa aérea, vai decolar da 10, direita em rota, após coordenar com controle, na frequência 12945. O irmão já recebeu o briefing da defesa aérea, o Metro 99? Para acionamento e táxi, torre 118.95, Netuno 99. Poderia confirmar o POB, o Netuno 99? 4299 está autorizado alinhar e decolar, pista 90, correr com 8, 0 grau, 05 lance. Papa Alfa, prossiga para a torre. Pressionar, chame táxi, acho que vai parar. Sou meu, prossiga. Sou meu, táxi, até o táxi aí, papá. Lá manter a posição. Turno 99, táxi até o hotel, na hotel mantém a posição. Gente, é, liberacionar, chame táxi. Liberal, tá pronto? Autoridade ingresso, reporte alinhado e pronto. November Oscar Romeu, mantém a posição na Papá, na guarda. November Alfa livre decolagem, pista 97, vento noite 0 grau 059. Azul 4299, decolar 256, controle em 129, decimal 45. 12945. 4299. Repeat, yeah, to Brasil. From the aircraft? Nancy 304. 304, Salvador, Brasília, ready to copy. Ready. 3304, cleared from Salvador to Brasília via Upper Zulu 17, after Apino position, then direct flight level 360, Arbor departure, then LF position, then Upper Zulu 17, departure from runway 10, after departure right turn, squawk code 5566, departure control frequency 129.45. Já November Alpha decolar 257, controle em 129, decimal 45. Índia November Alpha, mudando para a frequência 129, decimal 45 do controle. Obrigado. Arbor departure, LF transition, take off runway 10, after take off is turn right, via Upper Zulu 17, Apino, direct to Brazil. Squawk 5566. Frequency 119.8 and 3304. Departure control 129.45, 3304. Oh, sorry, 129.45 and 3304. Correct. Read back correct. Call me for text. Push back in text. 3304. Roger, 3304. 5384 da Trip na estrada do solo. O livre decolagem, pista 97, vento 180 graus, 0 menos. Manda um bom dia, o Santa 3663, informação Quebec, pronto, cópia Guarulhos. 3663, Salvador Guarulhos, pronto, cópia. Pronto, cópia, Santa 3663. Então 3663, autorizado Salvador Guarulhos, via Upper Zulu 90, Bridge, Upper Zulu 96, Belo Horizonte, Trive. Restante conforme rota nível 340, saída Dael, transição Mótima. Dael, transição Mótima. Após decolagem da pista 90, primeira curva à direita, o código 5570 e o controle em 129, decimal 4. Guarulhos autorizado 340 nível, apresolou 90, brilha, apresolou 96 BHZ, DCT 3, rota conforme. Saída da El, decolando 90, curva direita, após da El, transição Mótima. 5570, transponder 12945, controle Salvador, Santa 3663. Correto, chama pronto, portão 1. É, chamada pronto, estamos no 3, Santa 3663. Confirmando, está no 3? Afirmativo. Salvador Ground, 3304, ready, push back and start up. 3304, you're clear to start up and push back on gate number 6. Call me for text. Will call. Alpha ali mantém a pista 7. Alô Salvador, Azul 99, da Quebec, autorização com. Firmando, Azul 99. 9979. 9979, você poderia confirmar a rota, né? Eu tenho o seu plano. O plano aqui é Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 96, Panin. Gente, preparada a El, transição ótima. É o guarde corpo. 9979. November Oscar Romeu, tá aqui já no Abaia Serra, a intenção é cruzar o campo aí com proa de Camaçari. Sente o Guardião 07, na presente estou autorizado com a esquerda, segui setor norte, forte livrando o eixo da 1028, Guardião 07. Sente, estou livrando a posição para o cruzamento do eixo, vou chamar livrando o eixo. Sente, acho que o papo mantém a posição. Papa Alfa, livre decolagem, pista 17, o vento variável com 3 nós. Livrou o eixo de aproximação da 90, Guardião está prosseguindo para o heliponto da Ford em Camaçari, está estimando aí 7 minutos do pouso. Sente, o Guardião 07, mantém escuta, guarde transferência. Tá. Palva decolado aí, 02. Tem condições de regulamento imediato da pista 022? Afirmativo. Fala presente curva esquerda, reporte livrando o eixo 022, Oscar Papa. Oscar Papa Alfa. Guardião 07, chame controle 129, decimal 45. Sete. Ground is 3304, red taxi. 60 people on board, 3 hours plus 15 of endurance, alternate Ribeirão Preto. Confirm the persons on board, please. 60 people on board. 60 persons on board. You're clear to taxi via Indian Alpha to hold point of runway 10, call tower 118-195 and KNH 1016. Roger, via Indian Alpha, holding point 10, contact tower 118-304. Salvador, CNM 6312, informação voo meu no 05 para Recife 390. CNM 6312. Afirmativo. Autorizado Salvador Recife, via Whisky 58, nível 350, saída PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme, decolada 10 esquerda, 5564, controle 1129, decimal 45. Então, está autorizado 350 via Whisky 58, PUCA Aru, decolada 10. Confirme o transponder 5564-12945. Oi, Xené 63, 1-1. Xené 63, 1-1, livre pouso, pista 1-0, vento 1-8, 0 graus, 089. Confirme o vento, gentileza? O meu uniforme, o Xené 63, 1-2. Pucajam, Maracaju. Pucajam, Maracaju. Grato, 63, 1-2, gente, Aru. Vamos tomar 2663, portão 3, putback acionamento. 3663, aguarde a aeronave da companhia passar, da guarda pode ser autorizado no 3. Aguardando para 3663. Autorizado início, 3663, reporte táxi. Autorizado, reportado ataque, para 3663. Salvador Tower, good morning, Sun 3304, red, 14 o'clock. Sun 3304, clear to line up and maintain position. Roger, line up and maintain position, 1-1-0, Sun 3304. Xanem 6311, solo 07, direito 121, decimal 9. Direito 129, meia 99, está autorizado o cruzamento da 1028. Na Delta, chame solo em 121 decimal 9 para ingresso na Alfa. Retorno 99, autorizado, agilizando Alfa. Mantenha a posição da sua Juliette. Juliette vai agilizar na Alfa, mantendo a posição antes da Juliette, né? Terminal 9. Terminal 1, Alfa. Reporta antes da Juliette, seguindo Embraer da Força Aérea, Bandeirante. Reporta na Juliette, seguindo Bandeirante 63, 1-1. Decolagem, pista 90, vento 190 graus, 0 menos. Da Juliette, retorno na nave. Juliette, visual com Airbus JATAM? Visual. Após o mesmo iniciar o táxi até o ponto de espera, vai seguir a aeronave como número 2. O ajuste 1016, torre 118, decimal 95. Inicialmente mantém a posição antes da Juliette. Após a aeronave da TAM, Airbus 320, iniciar o táxi, segue o mesmo. 37. Decolar 209, controle 129, decimal 45. 2945, bom dia, 3309. Solo, Netuno, na fase. Prossiga, Netuno. É pra prosseguir como número 2, atrás do Airbus que tá no pátio agora? Afirmativo, é Airbus da TAC que tá à sua esquerda. Táxi com 3 horas e 50, Galeão, 90 a bordo. Autorizado vim de Alfa no ponto de espera, torre em 1-8, decimal 95, o ajuste 1-0 na meia, bom voo. 1-0 na meia, via Índia, Alfa, ponto de espera, chama a torre, 3-6-6-6-6-6-6-6. Netuno 99, segue o Airbus da TAC até o ponto de espera como número 2, o ajuste 1016, 1-0, 1-6, torre 1-8, decimal 95. Oxinha 63, 1-1, segue o bandeirante da Força Aérea após portão 02. Segue Força Aérea após, para o 02, 63, 1-1. 9979, autorização com fim. Solo Azul 9979. Salvador, Azul 9979. 9979, plano chegou, pronto, corta. Salvador Confins. Afirmativo. Olá, pista 90, vento 150 graus, é menos. Autorizado aliado decolar, visão 90, 3663. Nível 340, saída da El, transição Motiva, decola 10 direita, após decolagem, 5001, código, e o controle 129, decimal 45. Cuidado com nível 340, dentro do 10 bridge, dentro do Luno 6, Panin. Da El, Motiva, saída, transformação 5001, controle 1945. Correto, confirmando, está no portão 08. Afirmativo. Torre Salvador, Papa Romeu, Oscar Papa Alfa. Oscar Papa Alfa, prossiga. Oscar Papa Alfa está próximo ao pedágio, senhor. A autorização de fazer um sobrevoo próximo ao... Quase foi busca vida, senhor. Papa Alfa mantém o setor e agora. Sou Papa Alfa. Turno 99, ali mantém cabeceira 190. Tá 3859.4 3859 autorizado Salvador Curitiba via Pesulo 21 após Confins, após DCT Combo, após a Pesulo 30 Sorocaba, restante conforme rota. O nível é o 360, saída Arbor, Elefa. Decolada 10 direita, após 5571 no código, 129 decimal 45 controle. Confirmando a primeira rota é a Pesulo 2, o rapaz segue com o fim. 3859. Oscar Papa Alfa? Prossiga, Oscar Papa Alfa. Autoriza o voo próximo de buraquinho, senhor? Não vai interferir com o tráfego na posição da solução final? Oscar Papa Alfa, está autorizado o buraquinho? Não se aproxime muito do eixo de decolagem da 190. Ciente. Oscar Papa Alfa. Turno 99, livre decolagem, pista 90, vento 170 graus, 05 nós. Turno 99, informa o tráfego à sua esquerda, não interfere com a decolagem. 30, chame 129, decimal 45. Retorno 99, decolado aos 17, controle 129, decimal 45. 26 ao PB, 6, confirma Salvador. Confirme o alternativo e autonomia, por gentileza. Autonomia 430, confirma Salvador. Autorizado táxi a parte principal em diáfano, ponto espera a torre 1-8, decimal 9-5, ajuste na 0-6. Então, 1-8, 0-6, 3-4, para posicionamento. 3-8-5-9, aguarda a aeronave da TRI com a TR passar a retaguarda, pode ser autorizado. 3-8-5-9. Até o Juliette confirmando a cola do 97. Patango Lima, até o Juliette confirm you are going to departure from runway 17 or 10. Or clearance for Sierra November India uniform. Casais norte da torre, Alfa Papa Alfa. Alfa Papa Alfa está autorizado, base pela esquerda, pista 17. Corte na curta final. Reportará na curta final, Alfa Papa Alfa. Autoriza a aproximação no, na interseção da Papa? Está autorizado na interseção Papa ou Alfa Papa Alfa? Alfa Papa Alfa. Confirme. Posicionamento 6312 para acionamento na posição posterior do pushback. Autorizado por corte de risco, aguardando o chamado de push. 6312. Autorizado, 6312. Hotel Juliette.4 Lima Hotel Juliette, you're ready to copy. Sinal para pouso, Oscar Papa Alfa. Basta te encontrar. Oscar Papa Alfa, livre pouso, pistão 17, vento no 60 graus, 06 nós. 1 minuto, solo controlado. Reportará, Oscar Papa Alfa. No departure after direct, departure from runway 17. Light turn right after departure. 5005, spot code and departure control frequency 129.45, confirming your apron. Acho como eu prossigo. November Oscar Romeo, continue aproximação, pista 35, reporte na curta. Squad code 5005. Correct, your readback is correct. for startup and taxi call tower 118.95. Alfa Solo 22, frequência livre, vai estacionar. Ponte 8. Livre no 8, chama táxi 9979. Chama táxi 9979. 2 é 4. Lima Hotel Juliet, Salvador Tower. Coordenando com a equipe de solo, a aeronave da TAP puxou 03, sem interferir. Solo Terra 3259 para o táxi, com 164 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, alterna caminho. Confirmando 4 horas e 5, está 3859. 3859 confirmando 3 horas e 5. 4 horas e 5. 4 horas e 5, táxi autorizado em frente à direita em Diapa, no ponto esperador indo no 8.95, origina 0 no meio. Diapa, direção 5, até 385. Comanda 35, é o 90 Rocha Rafael. Lembrando que a Romeu livre pouso, pista 35, vento 160, grau 059. Que é com Delta, guarde cópia número 2. Posso parar o plano escuta da torre? Só para desligar o transponder. Serra Protocolo. Cruzado Salvador Aracaju via Golf 677, 1970 nível Puca, Jamo Aracaju é a saída. Decola da 17, curva na esquerda. O código 5554 e controle 129.45. Mano, tá no pátio 4. Já teria o POB? Estacionamento de táxi, torre 198, decimal 95, é Copa Serra. Seu Juliette, eu clear táxi to intercept them. Report you to enter runway 17. Prática Romeu, solo aos 26, confirma intenção de parte, parte 5. Prática Romeu, está autorizado a taxi via pista, ingressa taxi do Ipapá, frequência livre ao estacionar. Código. Autorizado Salvador, Manati, rota direta, axé. Decola da 17, direita, axé. Responder padrão, controle em 12945, mil pés. Papatango, vai, Jorge Alfa, controle. 1859, mantenha o ponto de espera e aguarde. É o Papa Serra, acho que da torre. Diversionar, chame táxi, é com Papa Serra. No noite decimal 95, o Mike é com Delta de 1016. Novembro era todo meu, frequência livre estacionar. 3-0 na escuta da torre. Lima Hotel Juliet, secure to enter runway 17. Report ready to take off. Alô Salvador, 3859, confirma a frequência da torre. 118.95. Sinal estabilizado, baixo travado, igual no 630. Polo 630, livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 07 nós. Pesado pouso na pista 10, igual no 630. Teria as informações do táxi pela autonomia alternativa? Afirmativo, está com 136 de POD, 3 horas e 30, Altena Natal, 6319, solicita mais um minuto para o táxi. Gente, aguardando. Quando pronto, autorizado o táxi de Alfa no ponto de espera torre na noite desse 95, o ajuste 16, Oxalé 6312. 016 para o ponto de espera da 10, está autorizado 6312. Como é que é com o Delta? Pede uma aqui com o Delta, vê se não chama táxi. Salvador, Salvador, rota direta, conforme plano de voo, nível 060, decola da 107, esquerda após decolagem, saída Conde, transponde 5555 e o código de controle 12945. 259 ali, mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, 3-2-5. Pelo menos 3-0, solo 2-2-9, direito no 2-1, decimal 9. 2-1-9. Toma no pátio, onde se encontra? Ah, Oscar, reporte para ingresso na 9735. 9-5, o Juliette Bravo Del. Solo, boa, no 3-0, livrou. 630 Alfa mantém antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, no 630. Azul 9979 até o ponto de espera como número 2, seguindo a aeronave da Oceanel, Airbus 320. O torre em 1-2 decimal 95, ajuste 1-0-6. Azul 9979. Oceanel 29979. Alfa, reporta antes da Juliette. Juliette Bravo Delta, livre acionar, chame táxi. Volume 630, autorizado o táxi até a ponte 04. Nível está 04. Volume 630. Nossa, hora bom dia, Chanel 63, são dois prontos ao ponto. Né? 63, 12, isolagem do Airbus da TAM, está autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Ali mantendo 063 e não deu. Paterra está autorizado a alinhar pista 17, pode ir pronto para decolagem. Pé 3859, decolar 232, controle 129, decimal 45. 129, 45, obrigado, boa. Sete Bravo Delta, táxi até a Papá, reporte para ingresso no 765. O 79 mantém o ponto de espera. Nome 21, chame o controle na frequência 129, decimal 45, é a nossa frequência primária. Salvador, do Bom Dia, Chaneado, 6311, Santa Romeu, autorização, Guarulhos, 340. Minha 312, livre decolagem, pista 90, vento no 60 graus, 069. Israel, pode vai aguardar, 63. Do 9979 ali, mantém cabeceiro 90. Confirme que Papa Serra alinhado, pronto. É, mantenha a posição, é Papa Serra. Check Delta táxi até a Oscar, pode para ingresso. É 311,